1-2-1-1. Vai, Embraer Serra, até 4.000 autorizado. Quem é que está solicitando? Ah, ok, anotei. No primeiro momento a gente vai precisar de uma velocidade de 170, 170 mais, é possível? Ok, vamos descer para 2.000 pés, reduzindo para 170, vou lhe orientar para a final da pista 17. Silente, Mike X-Ray, chame Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Segue o Slipe via indo 9600. 600, correção. Mantém a posição. Mantém posição então, 6600. Está 3805, vai ser o segundo, vai seguir o voo devido a perfil de saída. Confirma, 3805. Vai seguir o tráfego da Gol. Quarto, Pantera. Seguir o tráfego da Gol, 3805. E via Paripe. Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, em aproximação para pouso, cheque o trem, redução, torre 11895. Aqui eu chamo a torre, amigo. Obrigado aí, vou trazer você ver. Um abraço. Telefone Brasil Serra, vetoração, esquerda 150. Ingresso via Juliette, prossiga até o portão 2. Juliette, portão 2, 6141. Boa noite, 06, chame Recife, 12685. 12685, obrigado. Boa. Zero, após a Avianca, prossiga até o Pantera, dia 2019. Após a Avianca, então. Romeu 00, passa aqui, seu filho. 3805, vai seguir o voo, 1897. 19 mais 2. Paulo Cipro, 5626, livrou? Com 626, táxi Alfa Kilo, Paz 3. Alfa Kilo, Paz 3. Do 4-1-9-6, 5 milhas fora externo. Cheque o trem, torre 1-1-8-95. 8-5, obrigado, uma boa tarde. Boa. Para você, você vai passar agora a Baía de Aratu. Eu tenho uma aeronave da Azul a 3 milhas para passagem sobre o marcador externo e existe a possibilidade do senhor executar um 3620 quando na final, para que não haja aproximações simultâneas. Ciente? Afirma, estou reduzindo. Posso aproar 1-7, vamos para o pé?

Senhor, informe Bravo Mike X-Ray, informe passando para... Controle 35489. 35489, este é o controle. Salvador, meu cordial, está em contato, radar. 39. Cuna até o hotel, quando lá, 1895. Até o hotel, quando lá, Oscar Fox, este é o controle de Salvador, meu cordial. Naquele momento, daquele contato, alguns minutos atrás, você estava muito longe. Por esse motivo, e naquela área, só o centro de controle. Mas agora, próximo de Salvador, controle Salvador na escuta. Vamos prosseguir visual, ajuste 1019. Operamos visual, Lima Oscar Fox. Quebec Serra, direto para a final da pista 17. Final da pista 17. Qual a sua velocidade agora? É uma boa velocidade aqui no Quebec Serra. Controle Salvador. Estou tentando alternar para Veracruz, não sei se consigo chegar. Positivo, prossiga visual e para Veracruz, o Novemba, Hotel Papá. Salve Salvador, batalha do 41 no Minha, livrou golpe na sua escuta. Ok, eu preciso que o senhor me chame dentro de 2 minutos. Quilo quanto é que você é? Prossiga. Ok, eu tenho uma aeronave que deu pane no motor e vai tentar pousar em Vera Cruz. Eu preciso do seu auxílio. Ok, senhor. A aeronave está a noroeste da ilha de Itaparica e está pela altimetria a 2.000 pés. Eu preciso que o Quilo Quebec Serra faça uma curva à esquerda para pôr 360 agora. Ok, esquerda 360. Bravo, Mike X-Ray, direto para a final da pista 17, torre 198. 295, obrigado. O 924, Recife, 12685. Prossiga, novembro até o papá. Olha, depois de acionado a bomba de combustível, o motor voltou a funcionar bem, mas mesmo assim continua mantendo a proa pra, do litoral para Pouso em Vera Cruz. Ok, eu entendo que agora já restabeleceu a condição do motor e o senhor vai prosseguir para Pouso em Vera Cruz. Afirmativo, estou mantendo a linha do litoral e tiro Vera Cruz mais em 5 minutos. Ah, ok, ciente. Demóscar, Fox, desça para a altitude de tráfego. 9. 2, 600, Salvador, contato radar. Aquilo, Quebec Serra. Prossiga, senhor. O senhor ouviu a transmissão da aeronave que reportou anteriormente pane no motor? Ah, afirmativo. Estabeleceu o funcionamento do motor. E o que Quebec Serra está ali em frente à rodatória? Ok, está autorizado ingressar no corredor Interlagos e eu agradeço a sua colaboração. Eu tenho um ultraleve avançado que passou Paripe, também está no corredor Interlagos, já foi autorizado para o final da pista 7. O Quilo Quebec Serra. Ok, a aeronave que decolou de Siri e transmitiu para o controle alguns minutos atrás, confirme. Gente, Oscar Uniforme Delta, 2222, visual, ajuste 1019. Redondo e visual com a pista de Vera Cruz, mas mantendo ainda a linha do litoral. Ok, eu não tenho tráfego no setor a reportar, está livre a frequência, bom pouso. Papai, eu faço 9 até o papá. Grato, controle, obrigado. Desça para 8.019. Quilo Quebec Serra já estabeleceu contato visual com tráfego informado na final da pista 17. Acima, senhor. Visual. Ok, só vai seguir esse tráfego como número 2, torre 11895. Bom pouso e muito grato mais uma vez. Grato. Baixo uniforme Delta, identifique. Paulo, está recebendo o bom no 333? Afirmo, gol no 333, mantém a posição, será número 2 no setor, para o pessoal que estiver. Ok, começou a escutar o gol no 333. Alfa controle, meu cordial, prossiga visual na escuta. Prossegui visual sempre na escuta, ainda não vender alfa. 4, 3, 0, 3, Vega, Sena, Vênia, Sena, Proto, Táxi. 4196, autorizado ingressando a Juliette, posição 03. Juliette 03, passando é. Prossiga. Chamam Clínice 121, décima 1. Vai prosseguir inicialmente para 2.500 pés, Lima, Oscar Fox. Ciente. Web 8857 até 5.000 autorizado. Voo 600 Recife, 12685. 2005, obrigado, boa tarde. Boa. Tá 3805 Salvador. 3 atenção 340. Salvador, uma boa tarde. Eu tô 9559, 2410, saída arco, transição elefa. 9559, o controle e contato radar. Está solicitando o nível 340, tem aqui com o nível já autorizado. Luciano 326, Via Mare 2000 autorizado, 1019, 250 dó na velocidade agora. Via Mare 2509, a informação de fora. Descida para 2.000, Viamari? Positivo. 2.000, Viamari. 3805, subindo para o 340, Recife 251. 251, 3240, obrigado. O controle já está em forma, já? Prossiga. Perdendo a velocidade? Deixa o seu critério. Obrigado. 35489, Recife 1260. Recife 260, boa tarde, 5489. Gol 1394, autorizado táxi via parte 1 no Índio, no ponto de cara, chame torre 118 decimal 6. Então, 118 decimal 95, hoje o seu time é 0194, confirma 118 decimal 6, não 118 decimal 95. 1, Bom, 333, fica atento ao Boeing da companhia que está na sua retaguarda após o mesmo ultrapassar, se é autorizado. Quais são autorizados se tiver estacionamento, chama para o táxi. É, passo para o autorizado, chamando o 333. 59 da TAM. Web 5857, sem restrições até 3.000. Acho que o uniforme Delta está autorizado a aproximação em LF. Autorizado em LF, Delta. Eu limo a Oscar Fox, desça para 1.500 pés. Aqui, descendo 1.500, cruzando 4 dias agora. Siga para o Salvador. O Gol no 333 já tem um tráfego de pequeno porte que irá passar sua retaguarda, pode ser autorizado o pushback. Ok, vai parar então o pushback? Afirmo, por gentileza, tem um tráfego de pequeno porte que passará rapidinho sua retaguarda para o pátio 3, após ser autorizado. Ok, então tá parando então. O tráfego na Lima autorizado por seguir via pátio 1 no pátio até o pátio 3. Gol no 333, após o tráfego pegando o posto dessa retaguarda, autorizado completar o pushback, sem pronto táxi. Não, 359, livre acionar, chame o próprio táxi. Siga deixando a ilha de Taparica à esquerda. Ok. Voltou a ilha de Taparica para a esquerda. Exato, o senhor tem que voar na Pro 50. Agora se quiser. Ok, sim. Controle Salvador, Força Aérea 1351. Siga Força Aérea Brasileira 1351. Possibilidade do nível 110 para o Força Aérea 1351? Positivo, suba e mantenha o nível 110 do 351. Força Aérea 1351, mantendo o nível 110. Acho que o uniforme Delta interceptou o localizador? Positivo, visual. Ok, reduza a check o trem, torre 1895. Reduzindo no 1895, boa. Boa. C, 5857, curva esquerda e voe Duna. Esquerda Duna, 5857. Chame Recife, 260. 260, 959, boa tarde. Boa. Uno 333, autorizado, táxi, pátio 1-8. Já não confere a chama torre 1-1-8, decimal 95, 18-0-1-8. Apenas confirmando, 1-8-1 a bordo. Pena chama, tem que atender uma moto e a pátio 1-8 já para o ponto 0-2-9-5-3-3-3, obrigado. Pouso em Veracruz, não? Você vai pousar em Veracruz? Ah, positivo. Frequência livre. Não, ainda não, 5857. Mantém a altitude de 3 mil, última autorizada. De Mosca, Fox 10 graus à esquerda, proa 40. Pra 40, 1.500. Ok, já atingiu 1.500 pés e curva para proa 040. Web 5857, agora sim, desça para 2 mil pés. 2.857. Oceano 326, velocidade 180 a mais a partir de agora. Reduzindo 1809, 6326. Controle São Manodoro, bola 324. Está no máximo 4 milhas na proa para ingressar à direita no corredor Interlagos. O motivo é um tráfego da Webjet ao norte de Duna, que o senhor deve ter no visual. Web 857, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Mosca Fox, proa 85 agora para ingressar no corredor. Salvador, agora 394. 394, controle, contato radar. 394. Web 5857, reduzindo para aproximação e cheque pré-pouso, está autorizado curvar à esquerda para interceptar o ILS pouso pista 10, aguardando transferência. Web 857. Série Brasileira 1351, esquerda, Cone. Série 1351, esquerda, Cone. Interceptou. Muito bom, tá em Duna. Chame a torre 1895. 1895, obrigado. Oceano 326, agradeço a sua colaboração e ILS autorizado. Autorizado ingresso, 326, não é de quê? Boa tarde, por exemplo, informação. Gente, autorizado ingressar na Salvador, boa tarde, Golo 333. Golo 333, controle, contato radar. Nossa, só que ainda batendo o velho. Positivo, prossiga para a rotatória, o Lima, Oscar Fox. Oi, direto, qual é a proa ideal? É, não conhece o corredor Interlagos? Ok, vou agora na proa 115, 115. 115, obrigado. Oceano 326, preciso que complete redução para aproximação e cheque pré-pouso. Pois não, vamos reduzir mais um pouquinho aqui então.